nem a tribulação ou angústia, nem a perseguição ou a fome, nem o perigo ou a espada, nem o presente ou o porvir. A morte ou a vida, nem os anjos ou poderes, nem a altura ou a profundidade, nem o ouro ou a prata também.